Acabou, acabou o amor. Acabou o que nem começou. Namoro agora sua falsidade. Entre nós não rola mais nem amizade. Tava tudo bem até você aparecer na minha vida, dizendo que me ama e que sem você eu não tenho saída. Maldita hora que eu acreditei nesse falso amor, me fez de palhaço. É melhor sozinho do que mal acompanhado. Acabou, acabou o amor. Acabou o que nem começou. Sua falsidade. Entre nós não rola mais nem amizade. Acabou, acabou o amor. Acabou o que nem começou. Namora agora sua falsidade. Entre nós não rola mais nem amizade. Sucesso do meu parceiro Léo Lima, Vale Hit Composições. Tava tudo bem até você aparecer na minha vida, dizendo que me ama e que sem você eu não tenho saída. Maldita hora que eu acreditei nesse falso amor, me fez de palhaço. É melhor sozinho do que mal acompanhado. Acabou, acabou o amor. Namora agora sua falsidade. Entre nós não rola mais nem amizade. Acabou, acabou o amor. Acabou o que nem começou. Namora agora sua falsidade. Entre nós dois não rola nem amizade. Começou.